Estamos começando o segundo jornal de aqui direto dos estúdios do Lumo Coletivo em Jaboatão dos Guarapes, coladinho com Olinda e Recife, direto para todo mundo. E se você estiver ouvindo esse podcast, muito provavelmente já estará dentro do novo site do Lumo Coletivo. É o www.lumocoletivo.org, lançado no último sábado, lá dia 28, no Baberro d'Água, o nosso novo parceiro, naquele que já vimos falado uma vez aqui no jornal, mas em breve falaremos mais sobre esse assunto. E no programa de hoje vamos saber no que deu aquela circulação pelo Nordeste, Gabriel Caetano, aqui o planejamento do Lumo, que ele fez com outros coletivos do Brasil. E também ficaremos sabendo mais a respeito das novas ocupações que o Lumo estará fazendo no mês de dezembro e já alguns adiantes do que acontecerá no Lumo Coletivo em 2010. Então, no último podcast falamos a respeito da circulação que o Gabriel estava fazendo junto ao pessoal do Espaço Cubo, Palafita, Massa Coletiva e o Goma de Uberlândia, aqui pelo Nordeste mesmo, levando a ideia a outros grupos que já vinham na pegada de se unirem coletivamente. São eles, o Natola de Campina Grande, e na Paraíba já existia lá João Pessoa, o Coletivo Mundo, então a Paraíba agora tem dois coletivos. O Rei de Música Sergipe, lá do Sergipe mesmo, lá de Aracaju, o Pop Fã de Alagoas e o Kinecultural, lá do Salvador. E pra começar com música, deixar de conversa fiada, vamos ouvir agora algumas das bandas desses coletivos. Vamos ouvir o The Bajos lá do Sergipe e o Sex on the Beach da Paraíba. Yeah. tirar você dessa vida. Em meia hora. Aqui de fundo estamos ouvindo Porcas Borboletas, banda que faz parte da primeira tour da Agência Fora do Eixo. Só pra explicar direitinho, a Agência Fora do Eixo é uma forma de agrupar 12 bandas e trabalhar com elas durante um período de um ano, onde não existirá alguém específico para agenciar as turnês e etc. Os próprios músicos trabalharão em conjunto, fechando datas, organizando shows e tudo mais. E pra começar com as bandas que já estarão passando, que já passaram Pernambuco e passarão de novo agora nessa turnê, o Porcas Borboletas lá de Uberlândia, o Macaco Bongo de Cuiabá e o Burro Morto direto da Paraíba. Sabe qual é seu signo? Você não é escravo dos astros. Você sabe qual é seu signo? É o grito, é o gesto, é o passo. Você sabe qual é seu signo? Você não é escravo dos astros. Você gosta do programa do Silvio? Você não é escravo dos astros. Céu, vai do céu! Você gosta do programa do Silvio? Mas o Silvio Santos morreu em 1984. Você gosta do programa do Silvio? Mas o Silvio Santos que passa é feito de plástico. O Silvio Santos é feito de plástico. Você sabe qual é seu signo? O Silvio morreu em 84. E você morreu quando, meu filho? Céu, vai do céu! Quem vai ser estrela? Apresenta o quadro Estrela Decadente, hoje com Pinóquio! Obrigado. Pinóquio cresceu e tornou-se um cara austero e reservado. Pinóquio adulto era o próprio nariz, de onde agora só escorre cocaína de verniz. Cocaína de verniz! Tudo ele acredita. Voltamos ao jornal e dessa vez viemos reafirmar a nossa parceria com o Barberro d'Água, o antigo Euforia, onde no podcast passado falamos a respeito disso. Enfim, já está rolando e durante os meses de dezembro e janeiro o bar funcionará como ponto de circulação para bandas independentes que estiverem a fim de trabalhar. E nessa sexta-feira, agora já dia 4, começaremos com a banda Albuquerque, que fez seu show de estreia abrindo para o Tanco Jones no Drops do Sol, produzido aqui mesmo pelo pessoal do Lume Coletivo. E em seguida, o Power Trio Pessoense, Serva Grátis, é quem fecha a noite nessa sexta-feira. Para deixar todo mundo querendo mais, vamos de Albuquerque e Serva Grátis. Second.